Moisés Almeida, um novo sentimento. Eu posso te trair, mas só se for com você. Namorada, amiga, amante, na mesma mulher. Coloca tua mão no fogo e não vai se queimar. Nem a melhor mulher do mundo vai te superar. Deu pra entender? Será que deu pra entender que eu amo só você? Deu pra entender? Será que deu pra entender que eu amo só você? Arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Coloca tua mão no fogo, não vai se queimar. Nem a melhor mulher do mundo vai te superar. Deu pra entender? Será que deu pra entender que eu amo só você? Deu pra entender? Será que deu pra entender que eu amo só você? De consciência limpa, meu celular nem senha tem. Eu não preciso esconder nada de você, nem de ninguém. Deu pra